agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. E o Aeroporto Internacional Cataratas em Foz do Iguaçu foi destaque nesta semana na imprensa de todo o Brasil, não pela notícia de recorde na quantidade de passageiros, mais de 1 milhão e 800 mil passageiros agora em 2014, mesmo no ano em que a aviação foi afetada pela Copa do Mundo, que direcionou voos para as cidades que sediaram os jogos e deixaram pontos como Foz do Iguaçu descobertos. O destaque, lamentavelmente, foi negativo em razão de um incidente ocorrido na noite de segunda-feira na pista do aeroporto, e, enfim, rodou realmente o Brasil. Sem equipamento para elevação da cadeira de rodas até a altura da porta do avião, a cadeirante Kátia Remelrich da Silva teve que arrastar-se pelos 15 degraus da escada, em caso que gerou indignação de passageiros, usuários das redes sociais e telespectadores das principais redes de televisão do Brasil. Em nota, a companhia Gol, que era a operadora do voo, disse lamentar o ocorrido e informou que o StairTrack, que é o equipamento usado para o embarque de pessoas com deficiência, não estava disponível na base de Foz do Iguaçu para uso na segunda-feira e por isso não pôde ser utilizado então durante o embarque do voo 1076. Já a Infraero, que é responsável pela administração do aeroporto de Foz do Iguaçu, emitiu nota e comunicou também que observou em todas as obras que foram feitas recentemente no terminal de passageiros aqui de Foz do Iguaçu os requerimentos de acessibilidade e que, portanto, não haveria problemas no terminal em si. A Infraero reforçou que os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros são de responsabilidade exclusiva das empresas aéreas, podendo a Infraero oferecer suporte de infraestrutura quando necessário e quando solicitado à Infraero. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou sobre este caso, que autuou a Gol Linhas Aéreas e também a Infraero uma multa que pode chegar a R$ 300 mil para cada uma das notificadas. O prejuízo à imagem do Destino Iguaçu, entretanto, e da própria companhia aérea, certamente é muito maior, e fica aquela pergunta, né? O custo de um equipamento como esse, eu desconheço qual seja, mas certamente não vale aí todo o prejuízo que se teve em termos de imagem com este incidente. E também, claro, né, sem falar aí nas próprias questões relacionadas à necessidade de que se tenha realmente todos os tipos de equipamentos para que os diferentes tipos de passageiros consigam ter o acesso. Afinal de contas, pagamos e pagamos muito caro aqui no Brasil pelas passagens aéreas. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 6 de dezembro de 2014. Bom dia. Portaria que permite a circulação de táxis e veículos de transporte privativo na estrada de acesso às cataratas seguirá em vigência até dezembro de 2015. Empresário Fernando Martinha é reconduzido à presidência do Iguaçu Convention em Visitors Bureau. Site do Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu disponibiliza estudos, relatórios e estatísticas sobre o setor turístico de Foz na internet. Foz do Iguaçu, um dos destinos de maior procura nos sites de busca para férias no mês de janeiro no Brasil. Reunião de ministros do Mercosul deve ser realizada em Foz no ano de 2015, 11 horas e 10 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura alta aqui na fronteira, na casa dos 30 graus, umidade relativa do ar de 49% e ventos a 16 km por hora. A previsão para hoje aqui em Foz do Iguaçu é justamente essa, né? De sol forte, muito calor, a temperatura máxima na casa dos 32 graus, sensação térmica acima de 35. Não chove neste fim de semana aqui na Terra das Cataratas. Para amanhã, domingo, previsão do tempo aponta temperaturas entre 21 e 32 graus. Podemos ter alguns períodos com muitas nuvens, mas o predomínio deve ser de sol, segundo o Cimepar. Segunda e terça-feira, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas, temperaturas entre 22 e 30 graus. Na quarta-feira, pancadas de chuvas e trovoadas, temperaturas entre 22 e 32 graus. Essa é a previsão do tempo, segundo o Cimepar, Instituto Meteorológico do Paraná, para hoje, confirmando tempo bom e muito calor aqui na Terra das Cataratas. E os aeroportos aqui da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã. Este é o caso do Aeroporto Internacional Cataratas, que opera sem restrições, também do Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, na Argentina, e do Aeroporto de Mingaguaçu, o Aeroporto Guarani, ali na região metropolitana de Ciudad del Este. Na 277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, atenção quanto ao movimento, especialmente no acesso à região da Ponte Internacional da Amizade. Nesta manhã, movimento no sentido Paraguai é bastante grande. No que diz respeito ao acesso à ponte, diminuiu na comparação com os horários de pico, mas continuamos a ter registro de fila ali na descida da 277 rumo à aduana brasileira. Lembrando que hoje está em andamento uma operação especial ali entre Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, enfim, a passagem deve ser mais lenta do que de costume, tanto para sair como para entrar no território brasileiro. Você que vai ali à Ponte da Amizade, já previna-se quanto a esta circunstância. Agora, portanto, temos fila na descida da 277 sentido Paraguai, no alto da ponte, trânsito completamente congestionado no sentido Brasil. E fica aqui um aviso também com relação às ruas da Vila Portes, bairro comercial situado ali na cabeceira brasileira da Ponte da Amizade. As informações dão conta de que, inclusive, em função de ônibus de turismo, veículos que estão parados ali na região da Vila Portes, estacionados ali no local, o trânsito está mais complicado do que de costume neste bairro aqui de Foz do Iguaçu, que está abrindo seu comércio até mais tarde no sábado em função justamente da grande demanda de clientes. Atenção redobrada ao traficar pela região da Vila Portes, essa é a informação inclusive que nos chega aqui através da nossa comunidade de trânsito. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, a movimentação por ali é bem maior no sentido Argentina neste final de manhã. Cuidado redobrado ao passar pela aduana de Puerto Iguaçu. Espere encontrar fila nesta travessia e esteja já com os documentos em mãos de todos os ocupantes do carro para agilizar esse procedimento de passagem. Na BR-469, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e também ao Parque Nacional, atenção quanto ao fluxo de veículos mais elevado justamente no sentido aeroporto e no sentido parque. No caso do acesso ao aeroporto, agora entre meio-dia e uma hora, teremos 4 voos chegando e 3 voos partindo aqui de Foz do Iguaçu, que faz com que a movimentação de veículos já seja maior até, inclusive nesse momento aí, no sentido aeroporto. Em direção ao Parque Nacional do Iguaçu, muitos motoristas aí com placas de fora aqui de Foz do Iguaçu, indo em direção ao Parque Nacional do Iguaçu. Atenção ao trafegar pela BR-469. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento, para quem vai visitar ali, este que é o principal atrativo aqui da fronteira, é de 1 milhão e 800 mil litros de água por segundo, um pouco acima do normal, inclusive para esta época do ano, no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência e que podem fazer passeios ali na Itaipu, conhecer o refúgio, conhecer o museu. Quem optar também por fazer o passeio de barco no Lago de Itaipu, ali no Porto Catamarã, sendo morador da região e apresentando comprovante, tem 50% de desconto. A iluminação monumental da barragem à noite é gratuita para os moradores aqui da região. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 20 minutos e o Conselho Municipal de Turismo, Contur, realizou nesta semana sua última reunião ordinária do ano em Foz do Iguaçu. Em entrevista à CBN, o presidente do órgão, Licério Santos, falou sobre os resultados do encontro e fez um balanço do ano de 2014 para o turismo iguaçuense. Com essa reunião nós fechamos aí as atividades do Contur, das reuniões ordinárias, e felizmente tivemos êxito nas nossas demandas com relação ao trânsito de veículos, não só de turismo e táxis, mas todo tipo de veículo que está autorizado a circular dentro do Parque Nacional. Antecedendo essa reunião do Contur, nós tivemos uma reunião com o diretor do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Jorge Pegoraro, e ele nos noticiou que a portaria 269, que havia o entendimento de que talvez ela tivesse validade até agora dezembro, na questão do transporte, ele nos garantiu e também o informou oficialmente durante a nossa reunião do Contur, que esta portaria ela tem vencimento em dezembro de 2015. Portanto, nós teremos a normalidade, continuamos com a normalidade do transporte de turismo, transporte de táxis e outros tipos de transporte no interior do Parque Nacional, o que, além de dar uma tranquilidade para toda a comunidade do turismo, também garante aí um avanço na negociação, um fortalecimento do Contur junto aos órgãos federais com relação ao atendimento do turismo em Foz do Iguaçu. E, naturalmente, que logo no começo do ano que vem a gente já continuará com esse trabalho, porque a nossa meta mesmo é trabalhar o plano de manejo e que justamente no plano de manejo estará prevista de forma definitiva a questão do transporte de turismo dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Pois é, e é aí que tem que ficar o ponto mesmo, porque essa portaria que está em vigor, claro, é uma grande tranquilidade, né, para o setor de turismo de Foz do Iguaçu, saber que chegando agora no final de dezembro não há nenhuma interrupção, isso continua, né, o mesmo sistema continua até o final do ano de 2015, mas a questão de fundo realmente é essa revisão do plano de manejo. É nesse ponto que vocês, representantes do turismo de Foz do Iguaçu, querem efetivamente chegar, efetivando ou encontrando um modelo que agrade todas as partes nesse caso? Sim, nós temos tido, assim, a cidade de Foz do Iguaçu, o próprio Contur, tem tido um apoio muito interessante da diretoria local do ICMBio. Na verdade, o problema não reside aqui em Foz do Iguaçu, o problema reside em Brasília. Veja que nós passamos um ano aí, né, o ano de 2014 inteiro, fazendo provocações, demandas à Brasília, e até mesmo o diretor do Parque Nacional mandou as minutas que elaboramos no Comparne e não tivemos retorno. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é ter o apoio da diretoria do Parque Nacional aqui de Foz do Iguaçu, mas fazer a gestão em Brasília. E é isso que a gente já inicia. Inclusive, a semana passada nós tivemos, nessa reunião, a gente noticiou a reunião que tivemos com a senadora Gleisi, que veio para Foz do Iguaçu por solicitação do Contur, justamente para agendar a tratativa do Parque Nacional, né? Então, a gente tem que fazer essa gestão via Brasília mesmo e não deixar aí para o final do ano que vem. Logo no começo do ano a gente já começa a trabalhar isso aí para resolver de forma definitiva. Há também algum tipo de intermediação com os parlamentares lá em Brasília? Porque neste ano temos, com título de eleitor aqui em Foz do Iguaçu, apenas o deputado federal Fernando Jacobo eleito, né, para o próximo mandato. Já há algum tipo de conversação nesse sentido com ele também? Não, com o Jacobo a gente conversou durante a campanha ainda, depois depois que ele foi eleito, a gente não voltou a falar, mas ele sempre foi receptivo. Seguramente a gente vai gestionar, não só com o Jacobo, mas vamos continuar com a senadora Gleisi, enfim, toda a bancada paranaense, porque isso não é uma questão de Foz do Iguaçu. Nós não podemos esquecer que todos os deputados da região oeste e sudoeste têm interesse, porque o Parque Nacional ele não está só em Foz do Iguaçu. Nós temos aí vários municípios do entorno do Parque Nacional que são afetados por qualquer decisão que venha a ser estabelecida no plano de manejo. Então, portanto, o nosso relacionamento e a nossa gestão vai ser com todos os deputados da região oeste e sudoeste para tentar ganhar eco e ter aquilo que a gente pretende de resolver de vez a questão Parque Nacional de Iguaçu através desse plano de manejo. Então, natural que a gente vai estar fazendo essa gestão. E também o Ministério do Turismo já sinalizou positivamente a preocupação e o interesse de ver isso resolvido. Então, só vamos esperar aí a definição das mudanças de ministério, mudanças de diretorias das autarquias, como, por exemplo, o ICMBio. Então, logo isso aconteça, a gente vai começar a trabalhar nisso. Né? 2015, teremos uma reunião de ministros do Mercosul aqui em Foz do Iguaçu. Foi anunciado, inclusive, que teremos aí os ministros do turismo do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e da Venezuela se reunindo aqui na Terra das Cataratas. Uma oportunidade até para apresentar reivindicações relativas ao turismo na Tríplice Fronteira como um todo? Nós pretendemos ter uma agenda, em especial com o ministro da Argentina e ministro do Brasil, para tratar desse tema. Né? Acho que é um momento interessante, porque na medida que eles estão aqui, estão visualizando o problema, torna-se bem mais fácil o entendimento. Né? Então, natural que a gente vai utilizar e vai usar esse momento para debater o assunto. Essa reunião do Contur que aconteceu nessa semana, como você disse, foi até o encerramento dos trabalhos do ano de 2014 ali no Conselho Municipal de Turismo. Que balanço se pode fazer até a respeito deste ano para o turismo iguaçuense? Interessante, eu ia até entrar nesse tema mesmo, porque apesar de todas as adversidades que tivemos esse ano, do fracasso da Copa para o turismo, aliás, não foi só para o turismo, né? Foi para o futebol também. Não vamos entrar no futebol. Mas o fracasso da Copa para o turismo, a questão das eleições, que sempre dá uma esfriada no turismo. E aconteceu uma coisa interessante esse ano. Esse ano, praticamente, nós não tivemos feriados prolongados. Então, isso aí afeta muito pesadamente o turismo. Mesmo assim, nós tivemos a informação, através do Jorge Pegoraro, diretor do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, que nós, de novo, bateremos o recorde de visitação do Parque Nacional e do aeroporto. Né? O Eduardo, superintendente do aeroporto, nos noticiou isso também. Então, apesar de toda a adversidade, Foz do Iguaçu ainda assim vai ter um pequeno crescimento. Então, a gente vislumbra para o ano que vem, considerando que o cenário vai estar bem diferente, com um calendário de feriados bastante favorável e nenhum grande evento que possa vir atrapalhar o turismo, a gente vislumbra para o ano que vem um crescimento muito forte no turismo em Foz do Iguaçu, bem como agora no final do ano, felizmente, aí nós temos notícia de que estamos com a cidade praticamente lotada. Né? E é nesse ponto que eu vou perguntar agora aqui, porque a gente conversava com os representantes da hotelaria, eles disseram que o movimento está surpreendendo neste fim de ano. Também na área de receptivo turístico aqui de Foz do Iguaçu, podemos observar um bom movimento, uma boa procura já? Felizmente Foz do Iguaçu já se consolidou como um destino importante para o feriado do Réveillon no Brasil. Então, todos os anos a gente tem um resultado muito interessante e mesmo com o aumento de leitos, o aumento da oferta de leitos em Foz do Iguaçu, mesmo assim a gente tem notícia de que teremos lotação 100% na cidade, então vai ser um feriado muito expressivo para a economia de Foz do Iguaçu. Conversei aqui na CBN Foz com o Licério Santos, ele que é presidente do Conselho Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu. Licério, muito obrigado pela presença aqui na CBN. Nós que agradecemos e aproveitamos aí o momento para desejar aí muitas felicidades, boas festas, um Natal gordo para toda a família CBN e para todos os ouvintes de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. 11 horas e 28 minutos e de olho no potencial do turismo religioso, a Paraná Turismo elaborou o guia da chamada Rota do Rosário, localizada no Norte Pioneiro. Informações com o repórter Rodrigo Arendi. Com o objetivo de orientar os interessados em conhecer a Rota do Rosário no Norte Pioneiro, a Paraná Turismo, em parceria com o Sistema Fê Comércio, criou e produziu um guia com as principais cidades do trajeto. A Rota do Rosário é um dos mais tradicionais roteiros do turismo religioso do estado e tem um projeto sustentável que integra 30 cidades na região da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro e a Diocese de Jacarezinho. Atualmente, o trajeto conta com 15 pontos, entre santuários, igrejas, museu e a Catedral de Jacarezinho, atraindo uma média de 650 mil turistas ao ano. Com linguagem simples e objetiva, o guia Rota do Rosário pretende contar um pouco da história de cada localidade e trazer informações sobre as celebrações, os horários, hospedagem, atrativos e as festas mais representativas de cada local. A Rota do Rosário nasceu do interesse da igreja em valorizar o caminho de evangelização e hospitalidade, mostrando ricas paisagens e santuários, relíquias, missas e festas religiosas. Mais informações sobre o trajeto estão disponíveis pela internet no site www.rotadorosario.com.br. Rodrigo Arendi para a CBN Foz. 11 horas e 30 minutos, nós vamos na sequência agora ao repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com a segunda meia hora do CBN Turismo deste sábado. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 34 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura na casa dos 31 graus aqui na área central da cidade. Muita movimentação na região da Ponte Internacional da Amizade. Recomendação de cuidado aí a você que vai se deslocar pelas imediações da Vila Portes, trânsito complicado neste bairro comercial aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E foi realizada na quinta-feira a Assembleia Geral do Iguaçu Convention and Visitors Bureau aqui de Foz. O empresário Fernando Martim foi reeleito como presidente da entidade, eleição que foi realizada com chapa única. E Martim, então, foi reconduzido ao cargo e será responsável pela gestão do Instituto do Iguaçu Convention and Visitors Bureau até o final de 2015, quando será realizada uma nova eleição. A gestão 2015 do Iguaçu Convention and Visitors tem a seguinte composição. O presidente é o Fernando Martim, da empresa Martim Travel. O vice-presidente 1 é o Oswaldo Neto, do Bourbon Cataratas. Vice-presidente 2, Cândido Ferreira, do Rafaim Palace Hotel. Diretor administrativo, Mauro Sebastiani, do Hotel Tarobá. Vice-diretor administrativo, Paulo Ângeli, da De Ângeli Feiras e Eventos. Diretor financeiro, Moacir Domingos dos Santos, da Stand Solutions. O vice-diretor financeiro é o Oclecídio Dias Júnior, da Chamon Tour Operadora. Conselho Deliberativo, o presidente também é o Fernando Martim. Representante do Poder Público, Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo. Titulares, Felipe Gonzalez, da Cassino Tour, Camilo Rorato, do Recanto Cataratas e Carlos Silva, do Iguaçu Boulevard. Suplentes, Manuele Fritzen, do Hotel Continental Inn e Odivan Sidmar Egert, do Hotel Iguaçu Express. O Conselho Fiscal será integrado pelos seguintes titulares: Simone Ramos, do Hotel Panorama, Cíntia Braga, do Concept Design Hostel, Licério Santos, da All Brasil Tour, suplente Karen Wolf, do Parque das Aves. E informação agora do portal Clique Foz aqui de Foz do Iguaçu. Sites de viagens Trivago e Kayak realizaram uma pesquisa para saber para onde os brasileiros querem viajar durante as férias deste período de final de ano e começo de uma nova jornada. Foz do Iguaçu ficou de fora da lista dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano, mas aparece entre os mais procurados para o mês de janeiro. Para o Natal, o destino mais procurado é Miami, nos Estados Unidos. Para o Ano Novo, Rio de Janeiro desbancou cidades como Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, Maceió, Salvador e Florianópolis. E para as férias de janeiro, segundo a informação que nos traz aqui também o portal Clique Foz, a lista é a seguinte. Primeiro lugar, Rio de Janeiro. Segundo, Florianópolis. Terceiro, Fortaleza. Quarto, Porto Seguro. Quinto, Natal. Sexto, Ubatuba. Sétimo, Búzios. Oitavo, Paraty. Nono, Balneário Camboriú. E décimo lugar, Foz do Iguaçu, à frente de cidades como São Paulo, Gramado e João Pessoa. CBN Turismo. E composto por várias entidades ligadas ao setor turístico da região trinacional, o Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu já conta com endereço próprio na internet. Em entrevista ao programa CBN Foz, nesta semana, a diretora de desenvolvimento da Secretaria Municipal de Turismo de Foz, Valéria Mariotti, falou sobre as informações disponibilizadas no endereço www.observafoz.org. Já está no ar, já faz desde a semana passada, é o observafoz.org. Essa página web, na verdade, ela foi construída com a intenção de poder divulgar os dados que a Secretaria de Turismo, através do Observatório, recolhe. Os dados, agora de momento, até esse momento, são de dados relacionados ao turismo e ao desenvolvimento da cidade. Esses dados, eles auxiliam bastante no processo de planejamento e conhecimento da atividade turística de Foz do Iguaçu ao longo do tempo? Isso. Na verdade, é difícil você planejar alguma coisa sem conhecer a realidade do mercado, né? Então, poder fazer pesquisa e desenvolver estudo é fundamental não só para o planejamento, senão, inclusive, não só para o planejamento nosso interno da secretaria, senão que, inclusive, para os investidores que desejam vir a Foz do Iguaçu. E esses estudos, Guilherme, não é algo novo. A Secretaria de Turismo faz anos já que ela desenvolve estudos na área do turismo. Porém, a gente está buscando uma forma nova de poder divulgar esses estudos e agora através do observatório. O observatório, o que ele faz? Ele analisa de uma forma mais aprofundada os dados e agora através da página web a gente vai começar a divulgar de uma forma mais ampla. Ainda que os dados sempre estiverem disponíveis, porém é mais fácil. Você sozinho pode ir procurar esses dados. E o endereço é o observafoz.org, www.observafoz.org. Temos dados ali que foram compilados pela Secretaria Municipal de Turismo, também por outras entidades, dados que dizem respeito até à década de 80, finalzinho ali da década de 80, início da década de 90? Isso, Guilherme, porque como eu disse antes, a Secretaria de Turismo faz muitos anos já que ela faz estudos e pesquisas sobre turismo, né? Então nós estamos organizando, a informação não está 100% disponível ainda, porque a gente está colocando em um novo formato, mais atual, mais fácil de se visualizar, com mais gráficos e tudo mais. Então, não estão todos os estudos ainda, mas pouco a pouco a gente vai estar inserindo. Eu acredito que até a metade do ano que vem já vai estar tudo na íntegra. Mas agora sim, os mais atuais e os mais procurados já estão disponíveis. Cada semana a gente vai estar disponibilizando material novo e se tiver algum material que ainda não está disponível na página web do Observatório, a pessoa ainda pode estar ligando aqui para a Secretaria e solicitando esse material sem problema nenhum. E eu confiro aqui que na guia Estudos e Publicações há ali vários materiais colocados, por exemplo, comparativo da oferta turística, perfil do hóspede de Foz do Iguaçu, pesquisa de ocupação hoteleira, informação que serve não apenas para o mercado, não apenas para o gestor, mas também para até o próprio morador aqui de Foz do Iguaçu que quer conhecer um pouco mais a respeito da atividade turística, pode encontrar neste site do Observatório uma fonte valiosa de informações? Isso, com certeza, Guilherme, inclusive para alunos que estão aí fazendo o seu TCC, fazendo algum trabalho da faculdade, inclusive as nossas informações, elas são procuradas por outras cidades também. Outras cidades se interessam em conhecer o nosso formato estatístico, enfim, é algo que a gente não para pensar, mas realmente tem muita importância e o interesse não é só para a cidade, senão que para pessoas de fora também. E como é que é a participação de outras entidades do turismo neste site do Observatório? Porque eu observo, por exemplo, que na última reunião do Contur, não essa que teve ontem, mas na reunião anterior do Contur, foi apresentado ali o projeto do site do Observatório e tudo mais. Como é que as outras entidades, além da Secretaria Municipal de Turismo, as demais entidades representativas estão atuando com relação à informação aí para o Observatório? Sim, nós temos como parceiros do Observatório o Instituto Poliguaçu, a UDC, o Ministério do Turismo, em breve a OMT também vai estar com a tutela e a metodologia deles trabalhando no nosso Observatório. Então, quer dizer, o SEBRAE é nosso parceiro também. Então, são várias instituições que, de uma forma ou outra, contribuem para melhorar e para ampliar esses estudos. Então, uma força-tarefa que a gente faz, inclusive, é de poder trazer outras instituições que sejam parceiras no Observatório, porque, na verdade, ele é uma ferramenta para todo mundo, né? Uma ferramenta de conhecimento. Então, a intenção é que quanto mais instituições estejam participando para recoletar, para analisar esses dados, mais amplo e mais eficiente vão ser os estudos que a gente vai estar disponibilizando no Observatório. E olha, falando de números, falando de levantamentos, balanços deste ano, nós temos aqui a estatística que nos chegou do Parque Nacional do Iguaçu a respeito da visitação no mês de novembro. Foram 149.373 visitas agora no mês de novembro ali no Parque Nacional do Iguaçu, um número um pouquinho abaixo de novembro do ano passado, mas novembro do ano passado o feriado foi um pouco mais favorável também ao turismo aqui de Foz do Iguaçu e a expectativa é que neste ano seja rompido o recorde anual de visitantes nas Cataratas do Iguaçu e no Parque Nacional do Iguaçu. Vocês têm estatísticas aí que mostram, ao longo do tempo, justamente a evolução do turismo de Foz do Iguaçu, não apenas do Parque Nacional, mas também de Itaipu Binacional e dos demais atrativos, como eles foram se comportando ao longo do tempo com relação ao número de visitantes? Sim, nós temos sim. Essa é a estatística do Parque Nacional e da Itaipu. São os dois atrativos que nos passam os dados mensalmente. A gente recopila, coloca em gráfico, disponibiliza no observatório. Inclusive, isso que você falou, Guilherme, ontem o chefe do parque, o Pegoraro, nos deu a notícia que possivelmente esse ano o parque vai bater o recorde do ano passado, porque já estamos já em dezembro e o número se aproxima muito ao do ano passado. Então, é uma boa notícia. Todos esses números, inclusive, para comparar dos anos anteriores, eles vão estar disponíveis na página web do Observatório, todos os anos, a evolução é, mês a mês e ano por ano, tanto do parque como da Itaipu Binacional. E a gente está tentando fazer uma força-tarefa também para que os outros atrativos do Parque das Aves, o museu, agora, os outros atrativos também comecem a nos passar esses dados para a gente poder disponibilizar aí na página web do Observatório. Então, é uma força-tarefa que a gente vai fazer para poder ter um controle, senão que disponibilizar a informação de todos os atrativos. E olha, eu não tenho dúvida realmente que essa marca, esse recorde no Parque Nacional vai ser superado este ano, até porque faltam 147 mil visitantes, né, para superar o recorde, tomando como base aí que em dezembro do ano passado foram mais de 160 mil visitantes, ou seja, possivelmente, realmente, estamos caminhando aí para este recorde anual nas Cataratas do Iguaçu. Valéria Mariotti, o endereço, vamos repetir novamente aqui para quem está nos acompanhando, qual é o endereço do site do Observatório? É www.observafoz.org. Endereço que nós disponibilizaremos daqui a pouco também no nosso site cbnfoz.com.br. Valéria Mariotti, diretora de Desenvolvimento de Turismo na Secretaria Municipal de Turismo aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigada a você, Guilherme, bom dia. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e ficou mais caro para praticar o turismo rodoviário no Paraná. O preço do pedágio foi reajustado nas rodovias do Anel de Integração do Estado na última segunda-feira em percentual médio de 4,88%. A concessionária Eco Cataratas, que administra o trecho oeste da 277, teve ainda um adicional de 4,09% em razão de obras executadas. Em São Miguel do Iguaçu, a tarifa para carros pequenos passou de R$ 11,80 para R$ 12,90. Em Céu Azul, o valor foi de R$ 9,00 para R$ 9,90. Lembrando que, por contrato, anualmente a tarifa é reajustada para acompanhar a defasagem provocada pela inflação. Os valores são determinados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, a AGEPAR, com base em planilhas enviadas pelas empresas. E a reunião dos ministros de turismo do Mercosul em 2015, como mencionado na entrevista com o presidente do CONTUR, Lissério Santos, deverá ser em Foz do Iguaçu. A proposta foi apresentada durante o 14º Encontro de Ministros de Turismo e reunião de número 58 da Área Especializada de Turismo do Mercosul, realizada em Buenos Aires, na Argentina, no último dia 21. No encontro, os representantes de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela discutiram as formas de aumentar o fluxo de turistas entre os países e de promover os destinos no mercado sul-americano e em outras regiões do planeta. Um dos temas em debate foi a formulação de roteiros integrados. Entre as propostas de roteiros estão, por exemplo, roteiros ligando às grandes quedas d'água da região. Cataratas do Iguaçu, o Salto Ángel na Venezuela. O Brasil também apresentou uma proposta de roteiros que promovam segmentos turísticos de aventura, ecoturismo e sol e praia. Reunião em Buenos Aires que contou com a presença dos ministros Carlos Meyer, da Argentina, Lilian Quechichan, do Uruguai, Marcela Bacigalupo, do Paraguai e Andrés Issarra, da Venezuela. O secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz, representou o ministro Vinícius Lage e disse que o Brasil precisa melhorar suas promoções para atrair turistas da Colômbia, Venezuela e Chile, que não costumam visitar o Brasil com tanta frequência, apesar da proximidade. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Também informações sobre a Praia Termal inaugurada pelo Hotel Mabu aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. e Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 55 minutos aqui em Foz do Iguaçu, e o Mabu Termas Gran Resort de Foz do Iguaçu abre neste fim de semana a primeira praia termal do sul do Brasil, unindo ambientação de litoral com conforto e relaxamento proporcionado pelas águas termais. Essa praia fica na parte de trás do hotel aqui em Foz do Iguaçu e é um dos principais investimentos da rede aqui para a Terra das Cataratas. CBN Turismo. Mestre pela PUC e com estudos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o professor Ney Queiroz Azevedo está ministrando neste sábado em Foz do Iguaçu um curso sobre marketing digital em uma das salas ali do Hotel Bela Itália. Ele concedeu entrevista à CBN Foz e deu algumas dicas sobre marketing e posicionamento no mercado aplicadas também ao setor turístico. Acompanhe. Hoje a tecnologia, na verdade, ela revolucionou, né? A gente pode dizer que é uma revolução na comunicação. Isso em várias áreas, especialmente nesse relacionamento entre os consumidores e as empresas. Então, sob o ponto de vista do consumidor, dos direitos do consumidor, isso é muito bom, porque ele aproxima as pessoas das marcas. E para as marcas, para as empresas, esse é um grande desafio, porque muda o formato, muda o modelo que nós tínhamos tradicionalmente, né? Então, essa proximidade, as pessoas não querem apenas ouvir o que a empresa diz numa propaganda. Ela sabe, ela conhece muito mais, ela quer ouvir o que outras pessoas sabem ou conhecem ou tiveram de experiência sobre aquele produto ou serviço. Então, essa quantidade de informações que nós temos hoje representa, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para as empresas que podem, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades dessa nova realidade. Esse caso até que tivemos agora recentemente, o da Black Friday, em que muitas pessoas iam acompanhando em tempo real a quantidade de reclamações que cada uma das lojas recebiam até para decidir pela compra. Isso é uma amostra até do novo comportamento do consumidor? Sim. Na verdade, aí nós temos várias amostras, né, desse comportamento do consumidor. Tanto sob o ponto de vista consumista, né, aquela vontade da compra, assim como também o poder da reclamação, né? Um dos pontos, inclusive, que nós vamos citar no curso de amanhã, está relacionado àquilo que o Chris Anderson chama, na cauda longa, das formigas com megafones. Hoje as formigas têm megafones. Então hoje um consumidor ele tem uma voz muito mais forte, muito mais com muito mais poder, né, do que há muito pouco tempo atrás. Às vezes há 5 anos atrás não era essa mesma realidade. Então essa mudança faz com que as empresas também tenham que estar preparadas. Ou seja, elas têm que se adaptar a essa nova realidade, elas têm que entender esse consumidor, entender esse comportamento das pessoas que querem ser ouvidas e dar conta disso. Pois aí, até o que a gente nota que a questão da opinião de outra pessoa sempre foi muito importante, né? Antes era no boca a boca, né? Um amigo recomendando. Hoje em dia, num ambiente ampliado como da internet, sites, por exemplo, como o TripAdvisor na área de turismo, vários portais disponibilizam essa forma de você saber aí o que pessoas que passaram, compraram antes aquele serviço, passaram por aquele local, tiveram como experiência e se recomendam ou não. E aí entra um desafio todo para quem cuida da parte de marketing das empresas, de relacionamento com o cliente, ou seja, é preciso principalmente estar adaptado com relação a ferramentas, mas você citava que ferramenta não é tudo, que ferramentas vêm e vão e surgem novas a cada momento. A questão é entender realmente o mercado, entender os anseios do consumidor? Exatamente. As ferramentas são muito boas, né? Nós temos, e a cada dia mais, novas ferramentas, novos softwares, aplicativos, etc. Mas muito mais importante do que isso é compreender, né, esse contexto, compreender o comportamento das pessoas nesse ambiente digital, para que então as empresas, especialmente, né, as marcas, possam aproveitar as oportunidades disso, gerenciar eventualmente crises ou coisas nesse sentido, mas efetivamente estar preparadas, né, entendendo o que está acontecendo. Esse exemplo que você cita, Guilherme, é muito interessante, onde as pessoas querem ouvir a experiência de outros. Isso sempre aconteceu, independente da tecnologia, independente hoje do digital, né, da internet. As pessoas sempre ouviram as recomendações, o boca a boca, como você disse, sempre foi muito forte e continua sendo. A diferença é que hoje o boca a boca é digital e ele foi potencializado. Hoje um consumidor insatisfeito, ele não fala mais para 10, 15 ou 20, como eram as lições tradicionais do marketing. Hoje ele fala para 100, 200, 1000 ou mais. Ele pode fazer um site, euodeioamarcatal.com.br, e ter milhões de visualizações. Então, essa é uma mudança incrível, que para as empresas representa um desafio, mas ao mesmo tempo representa a oportunidade de proximidade, de envolvimento com o seu público. E aí tem um outro ponto que eu acho interessante, é que vários estudos têm mostrado que as pessoas cada vez menos acreditam na propaganda, simplesmente. Elas querem ouvir mais do que isso, elas querem conhecer a empresa por trás, saber o que se passa ali. E isso representa uma grande oportunidade para que as empresas, então, desenvolvam conteúdo, desenvolvam toda uma estratégia para conseguir efetivamente aproximar esses seus consumidores, cativar esse público e, lógico, atingir os seus objetivos. Palavras do professor e palestrante Ney Queiroz, mestre pela PUC Paraná e especialista em marketing digital, concurso na Universidade de Harvard, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Vamos agora conferir algumas das opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. Destacando que na Argentina hoje abre uma danceteria Brook Iguaçu, uma filial da Brook Palermo, uma casa noturna famosa lá de Buenos Aires, abriu uma filial aqui na cidade de Porto Iguaçu, próximo ao Marco das Três Fronteiras. Nas casas noturnas aqui de Foz do Iguaçu, quem gosta de rock, hoje no Zeppelin Old Bar, a opção de conferir o Cadillac Dinossauros apresentando-se ali no local. No Balinas Pub, Inspira Samba estará trazendo hoje sucesso do samba, ritmo tradicionalmente brasileiro. Na ONU Music Hall, Unifesta, promovida por acadêmicos da Unila. No Woods Bar, banda Ohana. E no Yacht Club Lago de Itaipuma, opção aí também ao tradicional baile do Havaí, com quase 10 horas de música em noite de lua cheia à beira do Lago de Itaipu. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, 6 de dezembro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência, você fica em rede nacional com o programa Revista CBN. Outras informações locais no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja, 21 anos de lazer e sabor.